Super DJ Michel! Prepare-se. A partir desse momento. Ei! Se apresenta pra vocês o experiente e talentoso DJ da saudade de Belém do Pará. Oh! O DJ que conquistou seu com muito trabalho e dedicação. E se destaca entre os melhores DJs do Pará. O DJ que conquistou seu coração através da música boa, da sua seleção e sequência musical. Apresentamos para vocês ele, o Super DJ Michel. O DJ da aparelhagem de saudade sineral. O supremo som do amor. Aproveite, curta, vibre e dance ao som da emoção do Super DJ, Michel, o DJ do povão. Chegamos em Outeiro, chegamos em Ipanema, a despedida do verão, aqui de Ipanema de Outeiro, o DJ Michel já por aqui, valeu Joãozinho, quem tá feliz aí? Cadê a galera do Paixandu? Cadê a galera do Remo? E quem tá solteiro? Bora, Guti! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Seguidores do amor. Aqui na Comissão de Frente, vós seguidores. O que te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. O mais longo e lindo romance que já existiu. Pega fedendo chifre queimado. Pra onde é? Eu que só queria te amar. Bora, João! Pra sempre. Quem sabe canta aí. Você me. Marconde, justiceiro da saudade, o Marconde! Não vale a pena. Amigo Filipão, os caça cineral. Bora, Filipão! Mas vou encontrar. Olha o Lava Jato. Brasil! Alguém que vale amar. Amigo Magal, Bruno, Peixinho com a gente, por aqui. Nossa galera da Pedreira, obrigado. Olha o Leandrão, calçados agora é som do amor. Quero ver, Leandrão, quero ver. O supremo som do amor está chegando. Ei! Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Sinceramente, meu coração não estava esperando. Bora pegar doida! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Essa Miguelô do Telegrafo com a gente, bora. Você me perdeu. Sal! Não deu valor em mim. E o Alaô. Essa galera da Toca do Lobo com a gente. Tamo aqui com o Michel. Hora do rock! Eu não sei por onde começar. Opa! O meu diário, o tempo não quer passar. Olha as meninas do Biolab. É com a gente. Você, me atinge o corpo todo. Meu parceiro Zezinho da Rádio Ná com a gente. Cabinho do rock. Já aqui com o Michel, meu irmão. Estou sofrendo. Bora curtir, Leandrão! Por você, eu sei. Empresária Amélia, Ana Maria. Alô, DJ Limpeza! Te esquecer, hoje é aniversário da Da nossa empresária Amélia, é verdade. Alô, Amélia! Cadê o Redondo? Som do amor. DJ Michel, o DJ do povão. E chega junto aqui. Panema de roteiro, vamos lá! O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Fora em teu corpo, o que me faz dizer sim. Amigo Delano, Pablo, já com a gente, bota Delano. Seja amanhã, seja... Olha os varejeiros aí. Noite ou madrugada. E o aniversário de Cabeça Branca, quando é? Domingo? Tens o desejo do amante. A gente vai lá. Corpo do amado. Por ti. Sofro sempre carícias. Tens o desejo do amante. No corpo do amado. Por ti. Sofro sempre carícias. De roteiro com a gente. Fala, Maria. Olha quem tá com a gente, cabeça de labirinto. Vem embora, cabeça. Não consigo. Grande Marcos de presidente aí do Judiceiro da Saudade. Eu te amo. E o amigo Santiago. Também Judiceiro. Você me faz rir. Me faz chorar. Assim tão longe de mim. Oba! Empresário Adalto com a gente, veículos. O amigo goiano, Marcelão. Turismo já aqui com a gente, um abraço. O Alan da Rua Nova junto com o Edinaldo aí, ó. Bora, Alan. Seguidores do amor, haja gelado os seguidores do amor. Bora pra cima. Toma, toma. Tome um refri pra se acalmar. Meu bem, você está nervosa demais. Mas não é assim que a gente vai resolver essa situação. E aí, mestre? Nem adianta se descabelar. Bora. Querer fazer barraco agora só vai complicar. Ciúme é normal quando se trata de amor e paixão. Doce, doce, doce. Aquela garota não tem nada a ver. Eu sou fissurado, meu bem, em você. Ela é prima da cunhada de um amigo meu. Eu tava lhe ensinando a tocar violão e você chegou na hora do refrão. Aquela posição é de um tom natural. Paulinho está limando com a gente, olha o Paulinho. Olha que missa hoje, tá na área. Mas você não deu valor, você não entendeu. Você não me amou, você nem percebeu. Oba! Eu me jogava aos teus pés. A empresária Amélia, ela estava em Terra Alta, domingo, em Marudá. E hoje, aqui no Ipanema. Eu me jogava aos teus pés. Aniversário dela, ressaca, né? E amanhã tem pureza, hein? Amanhã é que vai ser a onda, né, velha? Lá na pureza. DJ Dinei. Olha, Márcio Maurício, meu casal considerado aí. Adriana, a nossa galera do Sideral. Marcelo Siqueira, dançarino Siqueira, Andresa com a gente, lá por aqui com o Michel. Eu me jogava aos teus pés. E aí? Fazia juras loucas de amor. Eu dei. Para te o pé, você, a Kelly com a gente. Você. Já invadindo, olha o casal sem você. Amor, eu me jogava aos teus pés. Ei! Fazia juras loucas de amor. Eu delirava. Eu adoro amar você. Maragutim, Ipanema, vamos lá. O que sinto por você é puro sentimento. Nossa amiga André do Ubi do Amor com a gente. Bora, André. Olha a Jaque aí, ó. Eu adoro amar você. Tá tudo escuro pra carga. É só você que sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. Amigo Júnior da equipe, salve e com a gente, bora, Júnior. Alô, Safadão! Adoro tu! Não te esconde, Safadão! Adoro esse teu jeito de fazer amor. Ai, como eu adoro amar você. Amar você, amar você, amar você, amar você. Dá-lhe, Michel! Égua média, olha só! Tia Amélia! Vou te seguir por onde você for. Não vou te abandonar. Não me abandona, Amélia. Preciso desse amor. Olha a água. É humilhante. Não quero nem saber. Amigo Benny Gambista com a gente. O homem ganhou dinheiro em Salinas. Nada. Faz um pix pra mim. Preciso de você. Só um pix. Não acredito que não sinta mais nada. Tudo aquilo que vivemos foi um sonho que passou. Ei! Você jurava que me amava. Tudo aquilo era mentira. E aí? Só a lembrança que restou. Não! Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Atenção, Anderson do Detran, não chega aqui. Aqui no comando. Amigo Paulo, o Marlon das Fugas com a gente, tá por aqui com o Michel, obrigado. Bora, Paulo! Ei! Por onde você for, não vou te abandonar. Preciso desse amor. Amiga Leide, Daiane com a gente, tá por aqui com a gente. É humilhante. Quero nem saber. Eu sei que estou errada. Preciso de você. Não acredito que não sinta mais nada. Amigo Paulo da Xuga, GDP, já com a gente. Bora, Paulo! Tá aqui com o Michel. Foi um sonho que passou. Você jurava que me amava. Tudo aquilo era mentira. Bora, Marcon. Olha esse potente do Braga com a gente. Não, não, não, meu amor. Bora, potente! Não me deixe. Não, não, não, meu amor. Carlinho Multimarcas com a gente aí. Não me deixe. Não me deixe. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Já estamos aqui de Ipanema. Ela se pôs ao sol. Ó, Leandrão, te prepara que tá chegando o novo Cineral, Leandrão. Eu não consigo mais viver longe de ti. As meninas da metrópole. Não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. E aí, Neia? William. A sua amiga Suelen do amor. E aí, Suelen, beijo pra você também. Ei! Jogo frágil ser. Ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. No jogo frágil eu sei que ela me envolveu. Agora eu tento ser que eu já fui. Não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. Filha, filha, meu sentimento de amor. A sua amiga Consuelo com a gente, alô Consuelo. Tá por aqui com o Michel Ipanema. Chega. Bora, Amélia. De tanta desilusão. Tá na parede do Pio dos Lanches. Não aguento mais discussão. Não aguento mais discussão. Casal MM com a gente. Caldos e Cia aí, ó. Bora, Gaguinho. Tudo que essa gente quer. Ei! É ter a gente separar. Mas fala que tu ama, fala. Mulher, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Meu amor. Eu te amo. Eu te amo. Alô, Elane com a gente. Tá por aqui com o Michel. Alô, Raíra. Vem. É tudo mentira. Você não quer entender que entre nós não dá certo. Só cego é que não pode ver. É tudo mentira. Bora. Você não quer entender. Fala aí, Marconde. Velha guarda pedreira aí, ó. Só cego é que não pode ver. Nunca no armazém da música. Você se mete no bar e bebe até o amanhecer. Ei. Volta pra casa zangado, reclama que não tem o que comer. Sujo se joga na cama e exige um pouco do meu amor. Do meu amor. Vai curar sua ressaca, vem longe do meu cobertor. Hoje eu não quero brigar, eu não quero mais saber. Chegando o novo Cineral. O baile que todo mundo está esperando. Ei! Alô, Juno! Ele arrasta. Juninho dos seguidores. Um abraço, Juninho. Porque é gostoso demais amante já é tradição. Alô, galera, vem aí. O baile que todo mundo está esperando. Ele arrasta o povão, porque é gostoso demais e já é tradição. O passado é o fam. Brega forte. O Supremo. DJ. DJ. DJ Michel. É uma festa dançante do prédio forró. Convide seu tio, seu pai, sua mãe, a vovó. Pra dançar a noite o que há de melhor. Com vocês. Com vocês, com vocês, com vocês, com vocês, com vocês, com vocês, com vocês, com vocês, com vocês, o anormal do brega. Alô, Ipanema de Outeiro. Vem no negão que só dança brega. Até quando ele dorme, ele sonha com brega. Se vai no banheiro, ela só pensa brega. Você é o Alquimim, sou o Bifi. Acha a média. Na loja de disco, ele só compra brega. Olha a rainha, chegou! Olha o rei do novo reinado na... Numa festa, ele chama a atenção da galera. Quem nega que ele é o anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Brega, brega. Olha meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Pois aqui esse brega está rolando. Olha o Theo e o Fábio com a gente, tudo nosso e nada delas. A galera aí, ó. Quero por favor dançar contigo. Fala, João! Quero afogar essa paixão. Quero conquistar. Amigo Rodrigão, careca com a gente. Aí dos Safadões. Lá de Coraci. Segure forte a minha mão. Alô, Theo, alô, Fábio. Tudo nosso e nada deles. Olha, meu amor, é isso aí. Eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Gira, gira, gira. Oh. Eu só quero amar. Ei. Me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Meu parceiro Esquineto da Pedreira. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Amigo Santiago, justiceiro com a gente. Alô, João. Como é que tá por aí, João? Vem que eu te quero. É rainha. O meu amor é você. No mundo vai te amar. Eu te amei. Quero brilhos dos seus olhos. Pega a volta, Rosa da Gilmarcante e o motoqueiro. Nas noites de lua, a ladrão. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Assanhando, a mulherada já está rebolando. Alô, Theo, como é que é, meu filho? Bora pra cima! De pista é boa pra dançar. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, DJ. Aumenta o som, O amigo Alão de Pago, a gente. A galera do Tacacá da Diva também. Os amigos da saudade. Ei. Eu tô com sede, eu quero é beber. E a novinha já começa a mexer, sensualizando, descendo até o chão. Esse meu brega também faz explosão. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem. Vai, Mera, aumenta o som, meu bem, vai, Mera, aumenta o som, DJ. Chama, Mera, chama, chama. Chama aí, chama aí, chama aí. Chama, Mera, chama, chama, chama, chama, chama, chama o Jereca. Vai ser você, viu? E vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. Olha ela, tá no beijo hoje, brinca é. Era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. Jereca! E não me deixava mais. Olha a Kelly, bora, Kelly. Vai cima de mim. Sobe, Kelly. Sobe, jerecar. Sobe. E vai, e vem. As meninas Biolab, olha aí, João. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai até embaixo, agora, vai. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. Era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Ei, Apolo! Ia jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Te vai girando, te vai virando aqui. Panema, Joteiro com Michel. Bora! Quero te falar do meu amor. Quero te falar dessa paixão que me devora por dentro. Que me devora por dentro. Como é que é? Você é bonito e sensual. O amigo empresário Filipão já aqui com a gente. Alô, Filipão! Me deixa aqui sem. Os caça-cineral já por aqui, ó. Me deixa aqui sem. Agora é Marajó, meu irmão. Quero você. E tanta gente quer. Nossa amiga Ellen e a Gisele com a gente. As meninas Biolab. E até tanta mulher. Tá por aqui com o Michel. Hoje tem. Olha aí, maluquinho. Um brilho no seu olhar que me enlouquece. Eu quero mais te amar. É Cineral, meu amor. Tony Brasil. Brasil. Ei. Festa continua numa boa, mas eu não quero aqui. Desejo você. Olha o grande Magal, irmão do Peixinho com a gente. Considera o cigarro. O som é de primeira qualidade. O DJ é esperto e ele sabe. Eu tô de olho em você. Que eu tô de olho em você. Quero você. E tanta gente quer. Homem e até tanta mulher. Você tem um brilho no seu olhar que me enlouquece. Eu quero mais é te amar. A festa continua numa boa, mas eu não quero aqui qualquer pessoa. Eu só desejo você. Eu só desejo você. Amigo Cigano com a gente, os cafajestes da saudade já por aqui. Valeu, Cigano, abraço a você, meu irmão. E ele sabe que eu tô de olho em você. Bora! Eu tô de olho em você. Quero você, quero você. Quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero. Verdade. lambadeiro. Bora que o Michel chegou, Ipanema. É a última. A última do verão. Hoje, segunda-feira. Vamos lá. Zequinha Josi com a gente, boa Zequinha! O rei da saída com a gente aqui, ó. Amiga Joyce com a gente, valeu Joyce. Vamos lá. Temperaram na área? E olha, sopa, sopa. Alô, Shark! Olha o Big Big, tá por aí, o Big Show. Alô, Big! Marcelão Turismo com a gente, Marcelão! Meu parceiro Cleitinho de Guaracija na área. Alô, Cleitinho, abraço! Sopa com salsa, bueno, fiesta, baila com ritmo, baila comigo, soca salsa, soca salsa, salsa soca, salsa soca, soca salsa, soca salsa, salsa soca, salsa soca. Dale DJ Michel. Atenção aí, o proprietário do carro, são duas placas aqui, gente. Uma é MVW3776. A outra placa é QUQ4545. Chega com urgência lá, rápido. Oba! Olha o casal 100% com a gente. Alô, Lava Jato. DJ Dinei. Amigo Theo com a gente, bora Theo. Olha o Leandrão, calçado já com a gente. Olha o Leandrão. Macagaleu, macachambeu, mãe fatiguei, sal pepé, de pivo é moé, o reconete. Calma, maluquinho, calma. Faca, Nilo Cuyu. Faca, Henri Kepé. Faca, Kimakuru. Faca, you know I be. Faca, I'm big and ball. Faca, that me I be. Faca, olha só, Amélia, essa dupla aqui, ó. Know you, Sonny. É doido. Simo não, mas eu sou clave, a merci. dar uma cachaça aí, por favor. Pra enfeitar, pra enfeitar. Alô, Caminho do Rock! A guitarra não tá quebrada. Olha só o velho guarda aí. Sessetão, babá. Alô, parceiro cigano. Olha aí, Amélia. Grande cigano. Ai, como é? Físico turismo. Bonito pra cara do DJ. Faca de maculo, faca faz ponta aqui, faca como vai tu, faca. Só mais uma pra ficar no CD. Cineral. Dale Michel. Oh, oh, oh, oh, oh. Tutu, tu vai te nascar também. Meu parceiro Esquineto. Para, Esquineto. Até me vir só no como. Tá por aqui com o Michel. Oh, tu vê um solução. Oui, tu vê um solução. Oh. Pedreira aqui com a gente. L'amour nunca de fête de jour en jour. Oh, de fête de jour en jour. Tu vê um solo. Para, Caé. Justiceira agora. Meu parceiro Esquineto, ele o grande Marconde. Ei! Ai, ai, ai. Alô, garçom Pireto. Não foge. Love me, yeah. can we take it to the max? Calçadão de outeiro, meu irmão. Olha a carteira, meu irmão. Ei! Alô, safadão, como é que é, meu filho? É. Malandro antigo, hein? Não se pode dormir. Se me ha roto y el pez se ha suicidado. Trabajo siempre duro y casi nunca como. La uña se me ha roto y el pez se ha suicidado. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Y no se puede dormir. Prepara tudo. Prepara que já já a gente vai dançar agarradinho com o Michel. Aqui no Ipanema de Outeiro. Dumbe sumbe lumba safada. Dumbe sumbe lumba safada. A chica que ele gosta, olha. Ela gosta de bagulho do... No sol, na areia. Aquela batida. Vai tudo na areia. Vai tudo na areia. Bora, Amélia! Dumbe sumbe lumba safada. Vai de pesa! Alô, Diego, essa vaga com a gente, alô, Diego! Dudu da equipe, salve a gente, um abraço Dudu pra você. Bora! Oi! É o parceiro Jota Amaral, olha o Jota Amaral, cadê você, meu irmão? Olha, falando em Santa Catarina, você tá por aí? E o Michel tá chegando em Santa Catarina, agora em setembro. Me aguarde aí, Jota Amaral, Michel em Santa Catarina! We'll be right back. já posso jogar saudade valendo já? Já posso? Toma! As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações aqui. Bora! Segurei na batida pra te pegar a menina agora. Ou você pegar o garoto. Vai lá com o buçarão, quero ver! E é o Michel do Som do Amor no Ipanema. De Outeiro pra você aqui. Bora, bora, bora! A galera do Tacacá da Diva! Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Bora, Adriana! Lembro que ele está. Ela é sideral. Enquanto existia ilusão. Quem é Antônio? Bora, Raquel! Tô ligando agora só pra te avisar. Ei! Que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde! Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Rose das Marcantes, curtindo sempre o Cineral. Olha, Rose! Cadê a coelha? Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro direito enquanto existia a indução. Tô ligando agora pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de pessoa. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. E aí? Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Tira essa paixão da cabeça. Tira. Tira essa tristeza do olhar. Bora dançar, Altero. Já não faz sentido essa busca. Já não vale a pena chorar. Quero ver todo mundo dançando agarradinho aqui, vai. Bora aproveitar sim, vai. Amor, aí, seguidores do amor. Ele te fez. É muito amor. Final da história. Olha aí, ó. Você sem rumo. Adriana, cara nova, hein, Adriana? Segura! E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontrei meu peito esse amor. Que é parceiro Bino, Juarejeiro, Badalano. Alô, Pablo! Então viaja no meu corpo, sem medo. Nosso casal 100% show! Para, tio pé, para, Kelly! Meu amor, faço amor. As meninas da metrópole. Perco a cabeça e quem nem eu sem juízo faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Dormo em meus braços, te faço sonhar. Pedaço de mim, mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Vai, Amélia! perco a cabeça e queimo em seu fogo. Eu sem juízo faço. O parceiro Fábio da Pedreira já com a gente, alô Fábio. Alô Cael. O seu presente. Bora Zezinho. Caiu do céu. Olha o mestre Zezinho, tará. Faço de tudo. Palhadrão. Pra te agradar. Tornei meus braços, te faço sonhar. Ô! Oh. Para, Danilo. Esquecer. Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Super DJ Michel. Detonando na moral. Na moral. Esperando aqui. A gente vai detonando na moral aqui, ó. Panema de roteiro. Mais uma. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi com você no pensamento a insistir. Égua do som, Deus. E eu não durmo sem falar contigo. O som do amor. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos. Se morrer, irá morrer junto comigo. E aí, Otero? E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi. Sonhar. Amigo parceiro de Arnaldo. Tá aqui com o Michel, bora Arnaldo. Afagar, oh. Vivendo a paz desse amor. Olha o Orelha com a gente. Bora seguidores do amor. Eles como nós viver assim. Eu louco por você, você por mim. Equipe Seguidores do Amor do Cineral Digital já está aqui. Vá dormir. Para seguidores. E sonhe com nós dois no paraíso. De mãos dadas caminhando. Olha o patrão Garninho. Ele é a patroa Diva. Lá do Tacacá da Diva, tá com a gente. Tá aqui no roteiro. E ao dormir. Sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. O amigo Alan de Pago, a gente, bora Alan. Bora curtir, Fabio. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar. Bora, safadão. Ouvir as suas mãos a me apagar. Tá chegando a vinheta. Vivendo a paz desse amor. Mais uma pra ficar no CD. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Bora! DJ! Devia DJ! Nitidamente assim. Nosso casal MM, meu irmão. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Marcou nosso encontro. Nossa amiga Cris das Fronteiras. Alô Cris, bora Cris. Te procurava. Oi. Te desejava. A equipe só hoje tá com a gente. Hoje o Michel tocou mais um pouquinho tarde, né? Tá legal. Olha quem tá aí. Eu esperava. O Dudu, Duda. Por esse encontro. O amigo Gão, Davi com a gente, os seguidores do Brega de Outeiro. Tá por aqui com o Michel, obrigado. Eu te amei. Uma explosão de sentimentos. Um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Ei! Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim. Como agora, esse nosso encontro. Adeus, Giliardi! Alô, Castelo Show! Vai dar um chega lá no portão! Lá no portão! O destino marcou nosso encontro. Portão do estacionamento! Bora, Giliardi! Ei! As horas que se desejam. Olha quem chegou, as meninas aí. Olha a mãezona, até que fina, mãezona. Uma visita aqui pra gente. Cadê a Viúva Negra? Há tanto tempo que ao primeiro olhar você amou. A gente vai tocando aqui, Otero. O homem do amor. A viola e cante uma canção pra mim que fale do céu. Seguidores do Braga, de Outeiro. Em breve o Michel fazendo ensaio aqui com eles. Bora, Zazino! Olha quem chegou, o Nequinho, meu irmão. Olha que ele tá se escondendo. Você, diga que você pretende tudo deixar. Ai. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E à tarde, quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira. Amigo Magá com a gente, cabeça de labirinto, toda a galera chegando junto aqui com o Michel, obrigado, hein? Vamos lá! Vou lhe pedir, DJ Joãozinho! E cante uma canção. Para, João! Fala, João, Ilha Bela depois, João. Lá do patrão Márcio, lá. Ei! O amor está no ar. Diga que você pretende tudo deixar. Vai lá. Que só lhe interessa da vida poder me amar. E morar. Amigo Dudu da equipe lá do Cui com a gente. Bora, Dudu! Equipe Saldo e Cui. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. E morar comigo numa ilha deserta. Caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Só na mão! Você me diz que o seu casamento. Para, tio Pé! Você é aquele com a gente. Atenção, garçom! Dá um chega na mesa do tio Pé. Por isso trai. Ele quer três pacotes. Mas não se vai. Ei! Eu me pergunto afinal o que sou. Marcelão Turismo com a gente, mano, Marcelão. Simples amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim com a hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã. E vai. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você. Nosso amigo William com a gente, o rei. O rei dos óculos. Aqui de Outeiro, bora, William! Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. Não quero mais. Os amigos da curva da pedreira com a gente. Bora, amigos! Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se ele. Para, Felipão! Ou nem quis saber. E aí, safadão? Como machuca meu peito a dor de esperar. Quero te amar, simplesmente poder. O homem da maior purificadora lá da Soledade, Coraci, tá com a gente. Quero você só pra mim. Bora, safadão. Senhora, olha os varejeiros. Tá pro fim. Não quero ouvir você dizer adeus. Segura, Tero! Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em mim. Você gosta mesmo de mim, amor? Ou se tem outro em meu lugar? Alô, Gazelete, Mira, não chega. Aqui na mesa do tio Pé. Alô, Mira! Como é que é? DJ Aloysio de Pesa com a gente, ó, Aloysio! Pitos Lanche! Suelen do amor com a gente. Bora, Suelen! Ei! Vai! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo. Olha a viúva e a mãezona com a gente. E aí, mãezona? Quero ser seu dono. Toda essa noite me cansa de gozo. Nos seus açoites entregar minha foto. Fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com o teu. Ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono. Toda essa noite me cansa de gozo. Nos seus açoites entregar meu corpo. fazer o que você quer. Fala de Ney, casal MN com a gente. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo aí. Passando Fábio da Pedreira, bora Fábio. Olha o caminho do rock, o neguinho da Comaju aparecer. DJ Michel, o DJ do povão. E agora? Aquela colcha de retalhos que tu me deste. Atenção, Castelo Show, dá um chega lá no portão do estacionamento. Em pedaço foi costurada. E aí, Amélia? Pega por trás. Para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo. Amiguelô do Telégrafo, a marcha da Terra Firme. Tá aqui com o Michel, obrigado, viu? Aqui no Ipanema. Mas quando chegar o fim. Fala, meu parceiro Joãozinho! Já estamos aqui no Ipanema de Outeiro, a última segunda do verão. Vem te bola pra cá! Lembrar da colcha e também de mim. Ei! Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Alô, Justiça! Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos. Debaixo da coxa que tá o dinheiro. Agora na vida rica que estás vivendo. Grande Marconte, presidente aí do Justiceiro da Saudade, a sua esposa Patrícia e o amigo Santiago Justiceiro, tá aqui, meu irmão. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro. Alô, Kelly! Como é que é, Kelly? Olha o tio Pé. De lembrar da colcha. Se é pra recordar, bora sim, ó. Eu gosto tanto de estar com você. Você não sabe o bem que me faz. O seu calor me aquecendo assim me faz pensar. Adriana, de cara nova. Se as horas passam e você não vem. Bora! Eu começo a desconfiar, pois me disseram que. Atenção, Giliard, Castelo Show. Alô, tio Val. Trazer, levar a chave do portão do estacionamento. Equipe Shopitel da Cabanagem chegando agora. Já aqui com a gente. Bora, Shopitel! Será apenas uma conhecida. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Alô, seguidores, bora! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser. Oi! Se você me quiser. E aí, morta? Se você me quiser. Guarde de direito! Um conto de fada. Cadê ele? O carpinteiro. Como é que ele tá? Sozinho e sem nada. Também tá liso. Também sem dinheiro. Olha só. Amava a princesa. E aí, minha amiga? Mais linda da terra. Os nossos seguidores do amor compareceram em massa aqui hoje. O Jujizeiro da Saudade. Olha o casal MN. Alô, 100%. Bora, Lava Jato. Mas um dia ela passou. Ei! Sem nada saber. Auxilia aí, mano. Logo amor, com ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro, você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria e com todo carinho comigo casaria. Sido sempre assim. Bora gastar o show! Você longe de mim tem sido tão ruim. Olha a Jéssica Uva com a gente, Ana Maria. Tão é que ela tá light, né? E eu. E aí? Tão triste. A cara tá fina. Você. Por quê? Por quê? Ei! Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você. Meu bem, minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. E mais um dia voltará pra quem? Amém. Olha a equipe só hoje, tá com a gente lá de Guaracir. Nesse dia. Olha a equipe só hoje, tá chegando o Supremo. Assim. E vem fronteiras por aí, viu, meu irmão? Meu. Vocês que gostam e dão valor de fronteira. Voltou. Tá chegando aí. Meu bem. Bora! Agora. Eu. Eu sei. Sou bem. Sou bem. Como é que é? Feliz. Aí, Amélia. Quando tu me beijas queimar. Tá queimada, Amélia? Lá vai a água. Faz em fogo o coração. Ei! E o meu pensamento voa. Manda o salteiro! Nesse amor. Oi! Nessa paixão. Oi! Oi! Oi! Pois teu corpo tem fogo. Nele eu quero me queimar. O teu beijo tem um gosto. E eu mais quero é gostar. E a chama que queima não vai mais se apagar. Pois tu és minha da metrópole. Aqui com a gente. Vamos, meninas! Olha o 100%! E o meu pensamento foi... Bora, seguidores, bora, meu irmão! Nesse amor, nessa paixão. E a Michel aqui no teu assim, ó. O som do amor. Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. E aí, João? Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz tá aumentando. Tá no boca a boca, Castelo. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Olha, domingo na quadra do bode, o baile do alô. Com Máximo. O que disse? Já vendendo teu peixe aí. Você é mais ouça. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair um marido em plena lua de mel. Coisa boa, Ipanema de Outeiro. Hoje é despedida do verão, da segunda, aqui do Outeiro. Já já tem tu. Toda vez que o namorado sai, você vai ver outro rapaz. Ai, que saudade. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Bora lá de show! Dizem que o seu amor água agora tem gosto de fel. É fresco, é. Vai trair o marido em plena lua de mel. Eita, coisa boa! Alô, tio Bé, um beijo pra você. Em uma casa pequenina, de um bairro pobre da cidade, morava com sua mãezinha, aquela que amei de verdade. Mas este amor que eu sentia, a ela eu não revelei, pois eu pensava que eu fosse pra ela um amigo somente. E o baile, bora! Eu me enganei. E aí, Ipanema? Mas eis que numa noite linda, a sua mãe pra mim pediu: leve esta menina ao baile. E junto a mim ela saiu. Chegamos àquele salão e começamos a dançar. Ela colava meu rosto em seu rosto tão lindo, sorrindo comigo a bailar. Ela bailava em meus braços sem pensar que nunca mais veria o sol no céu brilhar. E aí? Aquela noite não saiu da minha vida. Eu me perdi. Para Marcelo Rodrigo, o Rode do DJ Neto. Ela bailava em meus braços sem pensar que nunca mais veria o sol no céu brilhar. Aquela noite não saiu da minha vida. Eu me perdi ao te perder, minha querida. Amigo Paulo Maia da GDP com a gente, bora Paulo. Aquela música, paramos pra nos esquecer. Bora, Neto, a cara do pai. Eu a deixei ali sentada e um chiclete fui comprar. Naquele instante um rapaz a convidou para... É o parceiro Fábio da Pedreira, bora Fábio! Ela respondeu que não, pois está... Alô, Rainha Kelly, tá na área, Rainha! Pra casa voltar... Ana Maria do Pinto de Lanche... DJ Luiz Unipeza! Bora, Amélia! Na história não acreditou... Deixa eu tocar essa aqui, deixa eu tocar essa aqui, ó... Hei de achar alguém que me dê amor. Bora, Marcondes! Que fale só de amor, pra que eu possa pensar que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. E que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças possam brincar, sorrindo, cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás, pintou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram, mas o mataram fisicamente. Pois o seu espírito. Acho que as AMM lá do Cineral com a gente. Dá por aqui com o Michel, obrigado. Estão mais vivas do que. Olha aí, Bonema, bola DJ Dinei! Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. Vira! Quantas luas eu vi passar? Quantos dias eu vi nascer? Quanto tempo pra te encontrar? Pra te conhecer. Um abraço nosso de badalados do Sono Amor. Você que Adriana! Olha os seguidores aí! Que toda a vida eu esperei. Super DJ Michel. De que eu queria pra mim, que faltava em mim. E esse amor, esse amor que chegou pra ficar, preencheu o vazio que eu tinha no olhar. Gravou um te amo com letras gigantes no meu coração. Eu quero teu mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim, grudada em mim, vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Alô, Zazinho, hein, Zazinho? Olha, vai sair aquela, calma. Hoje é segunda-feira, né? Tô pronto. Alô, Zazinho! Ela passa o dia inteiro ali. Égua de Ney! Trabalha comigo e se fico cansado. Olha o baile, amém. As coisas que devo fazer. A chica é gostoso. Por descuido ou não, suas mãos sempre tocam nas minhas. DJ Michel. A emoção faz meu corpo gelar e vibrar de prazer. Muitas vezes sou eu quem atende o seu namorado. Foi engano ou ligue mais tarde, eu penso em dizer. Mas meus olhos procuram por ela e contrariado eu escondo a tristeza e sofro calado, morrendo de ciúmes. Digo é pra você. E assim um castelo de sonho que fiz, com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. Bora, Carlinho, tá aqui com a gente, bora, Carlinho! E